você tem cheiro de amor. Isso me deixa um terror pra te amar. Você me encosta no peito, faz tudo daquele jeito pra me amar. Depois de tantos carinhos, levo você pro meu ninho. Eu vou te amar. Você tem cheiro de amor, como explicar o sabor? Sabor de amor. Seus beijos me deixam louco, e as curvas que tem seu corpo. Corpo de amor. Estou tão sozinho, faz tanta falta o carinho. E onde será que está? Fico esperando o momento, pois estou sempre querendo, querendo te amar. E quando ela chega a uma festa de amor e tudo que presta, vamos amar. O amor é lindo viver, é assim que eu quero morrer, amando você. A vida assim faz sentido, me realizo contigo. Quero viver. Você tem cheiro de amor, isso me deixa um terror. Você tem cheiro de amor, isso me deixa um terror. Você tem cheiro de amor.